CYK661, Rádio Piratininga de São José dos Campos Limitada, 1370 kHz. Estúdios, edifício VIP Center, 18º andar, São José dos Campos, 1000 watts na antena.